ZYK228, 1140 kHz. Emissora Centro-Oeste Limitada. Rádio Cruz Alta AM. Emissora integrante do Grupo Pilau de Comunicações. A sua rádio. Ouça todos os sábados, a partir das 9h30, aqui na sua rádio Cruz Alta M 1140. O informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Cadeado. Na rádio Cruz Alta M 1140, todos os sábados, às 9h45, ouça o programa Boa Vista em Destaque. Você fica informado com as principais informações da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado. Quem faz é você. A trilha sonora deixa com a gente. Rádio Cruz Alta M, feita pra você. Esta é a minha rádio. Tá todo mundo ligado. Nove horas e dois minutos, o pessoal tá telefonando, tá ligando, querendo acertar, vamos ver qual é o bairro, desde agora você vai se treinando para pro dia de Natal você concorrer um telefone lindo, tá certo? É verdade, dia de Natal vai concorrer um telefone bonitaço na caixinha, vamos levar na sua casa o contemplado, hein? É uma pessoa que vai tirar o prêmio, hein? É uma pessoa, quem sabe o Gato Preto vai arrumar mais brinde para nós distribuir no Natal e para vocês, que vocês merecem muito mais, acompanha nós, tantos anos acompanha o nosso programa e nós fiquemos cheios de alegria em receber as ligações que vocês mandam todos os sábados, hein? Thank you. É verdade, mas eu tenho que falar nos nossos patrocinadores, tá certo? Eu tenho que falar no JL Stona. Ele faz toldo, faz coberturas. Trabalhamos com grades, portas, portões, toldo e coberturas em lona, policarbonato e aluzinco. O orçamento é sem compromisso, tá certo? É um grande profissional, hein? É verdade, é um grande profissional. É, atendendo em toda a região, telefone para contato é 9.91-92-83-69. É só falar com o Leandro. Ele está instalado na rua Barão do Rio Branco, 576. Ele faz toldo. É? Junto com nós está a Centros de Pintura. Falei em Centro de Pintura, você quer pintar a tua casa, você preste atenção, pare e analisa e visite o Centro de Pintura. Ele te dá quanto de tinta você vai gastar na sua casa, para não sobrar aquele balaio de tinta, tá certo? Então visite o Centro de Pintura, porque tem o melhor preço o Centro de Pintura. É verdade, todo mundo fala comigo e me diz: Gato Preto, eu estive lá no Centro de Pintura, um atendimento nota 10, e assim que tem que ser, assim que tem que ser. Todas as lojas têm que ter um atendimento extraordinário, bacana, tá certo? Centro de Pintura está instalado na rua Marês de Barro, 114. Atende pelo telefone 3324-4504 ou liga para o 3303-4575. Tudo para realizar a sua pintura residencial ou predial. Tintas Rennes PG, é melhor do nosso amigo Carlos Murucci. O Carlos Murucci está tomando chimarrão nessa hora, tá certo? Ou tomando um cafezinho, a sua esposa também, escrevendo, arrumando, recebendo, atendendo os clientes. Barbaridade, uma empresa muito bacana, que se chama Centros de Pintura. É verdade. Vamos ver quem mais. 3C Construções, é do meu amigo Meia. É verdade. É do Alicerce ao Telhado, lida com pintura e textura. É, fale com o filho dele, que é o Cléber. 9.91-39-0567. O Kleber, nas horas de folga, tá trabalhando, arrumando o carrinho, pulindo, tá certo, Kleber? Barbaridade! E junto com nós, e também, o pai dele é o Cleonir, popular Meia, é o chefe, é o mestre da obra, hein? Ele atende pelo telefone 9.91-80-95-63. Também quero mandar um abraço aí pra dona Cleusa, a esposa do Meia, que tá na escuta do nosso programa. Eles moram na rua Nossa Senhora de Fátima, 942, hein? Bairro Bonini 1. Vamos ver quem mais, quem mais. Aqui, a distribuidora de bebidas Vitória, mais de 20 anos, a linha Coca-Cola, linha de bebidas forte, linha de vinhos, garrafões de 1,5 litro, marca Del Bom. Trabalhamos também com a linha de alimentos, limpeza e higiene. Distribuímos em Cruz Alta e Juí, Boa Vista do Incra e Fortaleza dos Valos. O endereço para contato é rua Coronel Martins, 1640. Atendemos pelo telefone 33-22-9244 e o WhatsApp é 9.81-24-78-47, Vila Isabel, grande depósito de bebidas Vitória, mais de 20 anos servindo a comunidade da cidade e da região, né? Um abraço, esse quadro de funcionário aí das bebidas Vitória. Junto com nós também a distribuidora de doce salgado Cléo Maragon, distribuidor de várias marcas, bebidas e miudezas em geral, ampla variedade de mercadoria para o seu armazém, lancheria e mini mercado, rua Pedro Sessego 209, bairro Ferroviário. Atende pelo telefone 3303-4501. Há muitos anos também patrocina o programa Sangue de Gaúcho. Junto com nós também está GSD, Gilberto Severo Dornelles, grande trabalhador, serviços gerais é com ele. Ele corta grama, ele é pedreiro, limpeza de pátio, lavagem de telhados, podas de árvores e pintura. Tudo isso que vocês precisar, entre em contato com Gilberto Severo Dornelles. Ele mora na rua Setembrino de Carvalho, 106, Vila Esperança. É verdade. Vamos ver quem mais. A lancheria Gato Preto, vocês sabem onde é que é. É no bairro Bonini 2, hein? aonde que todos os anos a gente realiza uma das maiores festas juninas em Cruz Alta, hein? Se Deus quiser, em junho nós estamos realizando essa grande festa, recebendo um público aproximadamente de 1.200 pessoas, hein? É, que saudade, hein? 2 anos que nós não fizemos a festa se encontrar com vocês, amigos, é lá na Lancheria Gato Preto. A Lancheria Gato Preto trabalha com os produtos coloniais, tem o torresmo, tem o salame, tem o queijo, o ossinho de porco, tem o pão caseiro, vinho de todas as marcas, vinho colonial, carvão preto, bolacha e o mel que é doce, hein? É, então você sabe, lá você acha o mel doce, mel de abelha. Junto com nós também está a MB Farmácia, grande farmácia, hein? Grande farmácia, o melhor preço. Você compra na farmácia MB e vai acumulando os pontos e você ganha prêmio também, tá certo? A farmácia MB, é só você tomar esse remédio 3 vezes antes das refeições, hein? Conheça o óleo de catano com a Cartine Forte Bem da MB Farmácia. Toma 3 vezes ao dia, tá certo? E a farmácia MB está em 2 endereços. A primeira farmácia é na Saturnino de Brito, 63. E a outra na Rua Barão do Ouro Branco, 930. Eu disse farmácia MB. Tem tudo que você precisa. Junto com nós também está a Oficina Bonfil. A Oficina Bonfil, é, as pessoas levam lá todas as ferramentas para afiar, né? É lá no bairro Brum 1, preste atenção. Afia-se serra fita, serra circular comum e convídia, serrote, motosserra, faca, facão, foice, inchada, machado, máquina de cortar grama e tesoura de poda. Tesoura de cultura, de costura e materiais de cortes em gerais. Tudo isso o seu Manuel afia, deixa cortando incrível, né? Ele atendemos diariamente na Rua Altur Vaz, 473, no bairro Brum 1, a 150 metros antes do posto de saúde. É, telefone para contato é 3322-9337 e o outro telefone é 99961-1940. Falou, seu Manuel? Falou e disse. Vamos ver quem mais. Quem mais junto com nós é a promoção Ultra Gás, hein? É a loja que mais vende gás em Cruz Alta, se chama Ultra Gás. Os guri não param, a rapaziada não para. O pessoal lá, o atendimento nota 10. Você chega, eles já estão te encontrando de braços abertos para carregar o teu bujão. Eles tiram do carro e colocam no carro. Tudo bem, e você se dirige ao escritório e pague, tá? Ultra Gás, gás de cozinha, entrega no conforto do seu lar. Você liga em 10, 15 minutos, tá chegando na sua casa, hein? O adquire o Vale Gás no Supermercado Link, no Comprão, no Estoque, no Zafre, no Superut, Linasse Nacional. Gás entregue em poucos minutos. A liga para esse telefone 3322-0033, hein? É verdade. Grande Madeireira Guerge, se mudou a Madeireira Guerge, ela foi para um lugar melhor. Ela estava num lugar bom, foi para outro melhor. É verdade. Madeireira Guerge está no bairro de Fátima, hein? É verdade, Gato Preto. É verdade. Está instalado no bairro de Fátima, ao lado da Ingelar, tá certo? A Madeireira Guerge atende pelo telefone 9.91 54 77 93. Quando eu falo também em FJ Autovidro, está instalado na Praça Castro, 1081. Troca de para-brisa, lanternas, farol, sinaleira, retrovisor, todo tipo de para-brisa para caminhão, carro, ônibus e as vans. Reparo e polimento. Atende pelo telefone 9.91 04 93 59. É só falar com o Fábio ou também com a dona Jana, né? É, são os donos, são ali para atender vocês com o maior carinho que vocês merecem. O seu carro sai novinho, novinho, bonito, bonito mesmo. Então leve ali, é na Plaste Castro, 1081. Não tem perdida, no bairro Bonini 1, na beira da Plaste Castro, hein? Junto com nós também está a Grande Lenheira da Penha. Ali tem lenha do centro, lenha para lareira, lenha para churrasqueira, lenha e metro. É, atende pelo telefone 9.91 31 8488. E o outro telefone é 9.91 64 3801. Vamos ver quem mais. Cassiano Jardinagem. Quando eu falo em Cassiano Jardinagem, vocês prestem atenção. É caprichoso, é trabalhador. Há muito tempo faz a propaganda comigo, né? Cassiano Jardinagem. Ele planta grama, poda árvore, limpeza de pátio, corta grama com máquina a gasolina. Ele planta flores e passa pó secante. Ele faz cerca de arame. Ele faz cerca de tela com palanque de madeira. É um grande alambrador. Ele puxa mudança. Ele puxa tudo o que você precisa para fazer um frete, né? Ele mora na rua João Banda, número 29, bairro de Fátima. E o telefone do Cassiano é 9.91-17-22-53, tá certo? Vamos ver quem mais. Quem mais? A última propaganda. É, há mais de 25 anos de história, hein? É o Atacadão de Baterias e Lubrificante. É uma empresa tradicional no mercado de produtos automotivo, trazendo aos seus clientes produtos de qualidade e preço diferenciado, prezando sempre pela excelência e no atendimento e na prestação de seu serviço. Possui todos os tipos de baterias para moto, carro, caminhões, máquinas agrícolas e estacionárias, lubrificante das mais renovadas marcas, filtros, graxas em geral e muito mais, além do serviço da troca de óleo e higienização. Venha conhecer a nossa loja, localizada na Avenida Plácido Castro, 902, no Bonini 2, hein? É verdade, ali na Plácido Castro, hein? Então você já sabe. E o telefone para contato é 9.9915-6356. Eu falei bastante, 9 horas e 13 minutos, vamos lá. Vamos trazer a próxima música. Vamos trazer essa música, quero oferecer pro meu amigo, que tá aqui, quem é? Alô, pediu música, vai escutar. Alô, Mercedinho e a sua esposa, Dalma. Ele mora no bairro Brum, um abraço. É verdade. Então, nós agradecemos todos vocês e eu digo para vocês, vamos embora, porque estão esperando nós em casa, tá certo? Eu digo para vocês, fiquem com Deus, que eu vou com Deus. De todo o coração fica o Bom Dia do Gato Preto. E o bom dia da Gabriela. Gabriela trabalhou bem, saiu muito bem, tá certo? E sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui. A música fica rodando. Quem me pediu essa música é o Juliano, filho da Dona Tita e também é sobrinho do Didi. Mora no bairro Bonini 2. A música que eles pediram, Zeta Pérez e Teodoro canta. Tchau, amor. Até sábado, se Deus quiser. A Rádio Cruz Alta apresentou o Sangue de Gaúcho, que voltará no próximo sábado, neste mesmo horário. Esta é a minha rádio, tá todo mundo ligado. Na sua rádio, começa agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Cadeado. O legislativo mais perto de você. Música.